Diminuindo em 100 meias verdade. Conexão interior capital, Minas Gerais. Satisfação total, me dá licença pra chegar. Mano, Igor, sem meia verdade, é nós que tá. Salve Ramon, THL, salve, salve, mano, Rude. Aqui é rap nacional, ideia quente, de atitude. Conexão, guacho pé, até PH. União é o nosso lema, muito tu é representar. Fazendo um rap consciente, dá licença, é o comboio. Aqui nós fala mesmo, os baratos, olho no olho. No sul de Minas tá embaçado, tá igual na capital. Pessoas passando fome, morrendo em fila de hospital. Sangue bom, nós vai falar o que tiver que ser falado. Não me entrego ao sistema, não estou de braços cruzados. Vejo crianças no farol, por aqui pedindo esmola. Jogados pelas ruas, esquinas, cheirando cola. Podiam estar jogando bola, estudando, lendo um livro e não desperdiçando a vida dentro do cachimbo. Relatos que acontecem há muito tempo no mundão. O objetivo é simplesmente fazer revolução. Mano, Igor na levada, interiorano original. Satisfação SMV, PH, capital. Zé Povinho passa mal, mas nós prova que é capaz. União dos maloqueiros, comboio nós pega e faz. Mano, Igor sem meia verdade. Direto de Minas Gerais fazendo rap pra você. MISMV, atitude do CD. Conexão interior, capital. Batendo de frente contra o sistema, unindo forças contra o mal. Direto de Minas Gerais fazendo rap pra você. MISMV, atitude do CD. Conexão interior, capital. Batendo de frente contra o sistema, unindo forças contra o mal. Batendo de frente contra o sistema, unindo forças contra o mal. Se meia verdade fechando total, é peso no rap nacional. Pra quem desacredita, ou melhor, inveja nossa disposição. E pra maioria que conosco tá fechadão. Respeito e atitude aprendi na rua, João. Vai ser sofrendo nos espinhos que as flores virão. União total não existe, a gente sabe. Tem muito covarde, política é falsa, a gente sabe. Mas bate de frente, a gente sobe. Nike na mão, de coração, atenção. Em cada palavra sei que temos as armas. Paciência é a chave, fé em Deus é a verdade. Querem dominar o mundo sem ter domínio próprio. Sem luta, sem suor, conquistar o pódio, obter respeito sem respeitar o próximo. Eu proponho termos mais amor e menos ódio. Mais amor e menos ódio. Direto de Minas Gerais fazendo rap pra você. MISMV, atitude pro CT. Conexão interior capital. Batendo de frente contra o sistema, unindo forças contra o mal. Direto de Minas Gerais fazendo rap pra você. MISMV, atitude pro CT. Conexão interior capital. Batendo de frente contra o sistema, unindo forças contra o mal.